2025. Para você que nasceu no dia de hoje, o signo de Leão, estamos com a lua cheia. Hoje completam 223 dias, né, de 2025. Restam 142 dias para o ano acabar. Estamos no inverno, dia da consciência nacional, né? Dia internacional da logosofia, não é isso? Dia do estudante, dia do hoteleiro, dia de Santa Clara de Assis, dia da televisão. Daqui a pouquinho tem notícias do G1, informações da novela, previsão astrológica, notícias do futebol, né? Falando dos clubes cariocas e outros campeonatos e muito mais para você. Já que hoje é o dia do estudante, vamos com Amor de Estudante, cantando pra gente Latino. Seu apoio cultural.

Tá na hora de cuidar mais da sua saúde e do seu corpo. Perca até 6 quilos em um mês com o Perfil Max. Perfil Max tem o poder de filtrar parte da gordura dos alimentos que você consome. Ele melhora o funcionamento do intestino, aumenta a diurese e inibe o apetite. Tudo de maneira saudável e eficaz. Perfil Max é sucesso no Brasil inteiro. Mostre o seu antes e depois pra todo mundo. Experimente Perfil Max pras mulheres e pros homens também. Perfil Max. Você encontra na Drogaria Peribeense e Drogaria Néder, direção de Darcizinho em Aperibé. Agora, Jane de Paula traz as previsões astrológicas do seu dia. Guia dos Astros. Olá, amores! Chegando por aqui mais um início de semana do mês de agosto 2025. Nós estamos em 11 de agosto. 11 de agosto é dia da televisão, dia do advogado. Hoje é dia internacional da logosofia também, né? 11 de agosto é dia do estudante também e dia do garçom, também dia de Santa Clara de Assis, é dia do magistrado e dia do médico acupunturista. É dia do seu aniversário. Parabéns pra você, 11 de agosto. E a gente traz previsões astrológicas já pra você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Bom dia, arianos! Evite depender de tais ou quais pessoas para organizar o seu dia, porque o cenário anda caótico e intenso. Uma combinação que produz desencontros que poderia ser motivo de risadas, não fosse o mau humor das pessoas, né? Número hoje, 3. Sua cor é marrom. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Touro, se as coisas quebram ou não funcionam como deveriam, encare isso como um sinal de que talvez haja outras questões mais interessantes que você deixaria de atender caso tudo funcionasse como deveria, né? Criatividade, meu amor. 40 números de sorte, cor azul. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminiano, evite ir com muita sede ao pote, onde buscaria regozijo e prazer, porque é possível que o tiro saia pela culatra. As coisas andam muito instáveis e imprevisíveis, além de intensas pela proximidade da lua, viu? Número 21, sua cor é lilás. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Canceriano, os lugares e as pessoas que normalmente serviriam para sua alma e se sentir assim à vontade, né? E descansar sem acidentes, no dia de hoje, podem parecer contrários a tudo isso. Isso vai passar, tá? Não precisa de conflito para resolver. Hoje seu número é 60 e a cor é verde. Já já a gente volta com previsões para Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Daqui a pouco tem mais Guia dos Astros. Guia dos Astros. 87,7 Educativa FM. Eu quero que vocês façam muito barulho para os meus amigos, o Guilherme! Tchê! Torcendo pra ele esquecer de elogiar seu cabelo, tomara que ele espirre quando sente seu cheiro, que erre o pedido, erre na cantada, que ele confunda seu nome e te chame de Lara. Aí você inventa uma desculpa e corre, corre pra minha casa. O Guilherme vai rodar a cidade, mas vai acabar na minha porta pra matar a vontade. Vai entender que longe de mim você é só metade, e que eu sou o destino final da sua rota saudade. Vai rodar a cidade e vai acabar na minha porta pra matar vontade. Vai entender que longe de mim você é só metade, que eu sou o ponto final da sua rota saudade. Torcendo pra ele esquecer

gente viver. Vai embora, pois eu não aceito. Tá brincando com meu frágil coração, que tanto sofreu quando te perdeu. Eu te dei milhões de chances de mudar, e não ache que me pedi perdão vai mudar minha maneira de pensar. Você foi embora pra se aventurar, mas deu errado e agora a gente vemos você vir aqui. Aí, na maior cara de pau, pedi perdão. Você sabe que gastei, você sabe. Falou demais e disse coisas pra me magoar. É melhor ficar assim, não quero mais voltar. Só eu sei tudo que passei. Eu desanimei, não pode me cobrar. Você não pensou, agora acabou. O meu coração já não é mais seu. Preciso que também apague tudo que a gente viveu. Vai embora, pois eu não aceito. Tá brincando, brincando com meu coração, que tanto sofreu quando te perdeu. Eu te dei milhões de chances pra agora quer voltar. Salgadinho! Fique sabendo tudo sobre sua novela. Telenovelas. Olá! Estamos chegando por aqui com aquele nosso resuminho de novelas, né? Que acontece de segunda a sábado por aqui, ó. A gente começa falando de Eta Mundo Melhor. Nesta segundona, dia 11 de agosto de 2025, semana começando, né? Então vamos nessa. No capítulo de hoje de Eta Mundo Melhor, né? Segunda, 11 de agosto, Dita se irrita com a presença de Zuma e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. A Dita também afirma a Margarida que Candinho e Zuma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. E Tamires conhece um comendador. Medeia provoca Zuma e Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela. Tudo isso no capítulo desta segunda em Eta Mundo Melhor. E tá na hora de trazer aí o capítulo de hoje de Dona de Mim pra esta segunda, 11 de agosto. Tentando me encontrar, já foi embora. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa. Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Rian participe da Batalha de Rimas. E Palmeira e Marlon invadem a Batalha de Rimas para deter Rian, que foge e pede abrigo a Léo. Cami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon e Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Léo. E Marlon encontra Rian na casa de Léo e confronta o amigo. Tudo isso vai acontecer no capítulo desta segunda em Dona de Mim. E olha só, a gente volta daqui a pouquinho com o capítulo pra hoje de Vale Tudo, viu? Fica por aqui, é rapidinho a nossa volta. Telenovelas, volta já. Bom dia, alegria. Bom dia, alegria. E seu apoio cultural. não existe nada pior do que passar o dia sentindo dor, não é mesmo? Chegou Saidor, a solução rápida e eficaz contra os males que te incomodam. Saidor é um produto revolucionário que contém ativos naturais em sua fórmula, agindo desinflamando, desinchando e desintoxicando seu organismo. Saidor não tem contraindicação nem efeitos colaterais. É testado e aprovado por milhares de pessoas que foram curadas. Pare de sofrer. Tome Saidor. Mas atenção, cuidado com as imitações. O verdadeiro Saidor em comprimidos de 500 miligramas você só encontra na Drogaria Peribense. Programa Manhã Sertaneja. Apoio Cultural. Drogaria Aperibense. Mercado Miller. Bar do Ronaldo. Padaria Pague Menos. Drogaria Miller. Massa de pastel caseira italiana. Cantina da Célia. Germar Materiais de Construção e Casa Brás. Tudo em madeiras para sua obra. Açougue das Novilhas. Menor preço e qualidade. Direção de Coelho. Toda semana, a partir de quinta-feira, churrasquinho na brasa. E aos domingos, o tradicional pão com carne. Açougue das Novilhas. Bar e lanchonete Ambrósio na Ponte Seca. Agroverde. Direção de Manuel Medeiros. Tudo para o homem do campo. Telefone 98807-7249. O Bar Zé da Recaída está de cara nova, sob nova direção de Wesley Motos. Vem aproveitar bebidas super geladas, o tira-gosto que você sempre pediu e o famoso pastelzinho do Zé da Recaída. Aberto de segunda a sábado das 8 às 22 horas e domingo até o meio-dia. Te vejo lá! Bar e Padaria do Agildo. Pães, roscas, bolachas, biscoitos e muito mais na Ponte Seca. E Vereador João da Máquina. Restaurante e Churrascaria Oliveira e Padilha, agora sob nova direção de Wesley e Zé. Servimos quentinhas, almoço e janta, de segunda a sexta-feira. Entregas em domicílio, sem taxa de entrega. Restaurante e Churrascaria Oliveira e Padilha. Vem aí em Aperibé, segundo encontro de carros antigos, na Praça Francisco Blanque. Organização Estética Automotiva RK e AME. Associação de Carros Antigos, 25 e 26 de outubro. Dois dias de gastronomia, artesanato, shows populares, muita música, muita festa e muito mais. Carros antigos para você prestigiar. Uma festa para toda a família. Serão dois dias de muita alegria. Faça parte dessa festa. Seja você também um colaborador. Divulgue sua marca. Contato Estética Automotiva RK 22 98812 5393. Primeiro mega feirão do ano nas lojas A Garotinha. Descontos arrasadores em móveis, estofados, colchões, eletro e muito mais. Eu disse descontos arrasadores? É isso mesmo. Não perca essa oportunidade de comprar barato. Venha pro primeiro mega feirão do ano das lojas A Garotinha, Italcara e Aperibé. Tá imperdível. Mega Feirão das Lojas A Garotinha, esperamos por você. Toda loja com Mega Feirão e preços arrasadores para você aproveitar. Quer bons preços, ótimo atendimento e produtos de qualidade? Então chegou a hora de você ir até a loja Vitor Calçados. Temos sapatos, sapatilhas, botas, sandálias, tênis e outros produtos com as melhores marcas do mercado. Nas suas próximas compras, vá até a loja Vitor Calçados, bem no centro de Aperibé. Café Paduano, o puro sabor do café. Gostoso, aromático, forte e rende muito mais. De manhã, de tarde e à noite, na mesa da dona de casa está o Café Paduano. Qualidade que satisfaz, com selo de pureza ABIC. Café Paduano, à venda em todos os mercados de Aperibé e região. Padaria Golavita. Padaria Golavita. Rua Professor Honório Silvestre, 85 Centro, Aperibé. Direção de Sandro Barbosa. Telefone 3864-1816. Padaria Gula Vita. Higiene e qualidade em seus produtos. Tortas, bolos, pães, doces, salgados, sucos. Atendimento de primeira e entrega em domicílio. Padaria Gula Vita. Fazendo parte do seu dia a dia. Do seu dia a dia. Comprar ou vender um imóvel. Alugar? Você pode contar com os trabalhos do corretor Silvan Leal Ecar. Seu novo lar está apenas a um passo de distância de concretizar os seus sonhos. Compra e venda de casas, terrenos, chácaras, lotes, aluguel de casas, apartamentos e lojas comerciais. Entre em contato conosco. Silvan Leal Ecar. Telefone Zap 988-24-0845. Fazer economia. Supermercado Econômico. Antigo Supermercado Confiança. Centro da cidade em Aperibé. Promoções durante toda a semana. Terça da limpeza. Quarta, dia da carne. Sexta é dia de economizar. Domingo é dia do seu churrasco. Venha fazer suas compras no Supermercado Econômico em Aperibé, no centro da cidade. Preço de verdade. O ponto certo da economia. Todo mundo ouvindo Educativa FM. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just tryna make a play with the boys, it's true. Motherfuckers in the play, we don't notice you. Gotta get a room first when we roll through. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just tryna make a play with the boys, it's true. Motherfuckers in the play, we don't notice you. Gotta get a room first when we roll through. Bah. For that shit, bitch, I'm a yummy, yummy, yummy, look, for that shit, I'm on one. If you chose me, then you chose the wrong one. If you never had a gun, you should own one. The kid back on my shoulders for shotguns. Hey, I could probably make a motherfucker fit. Back home, they was always on some sucker shit. Like, tell me where you at, though. Excuse me, if I wanted to invite you, I would've did. I be quiet in the function like what's up with him. I just pull up to the label and they buzz me in. Never gave a fuck what I could have been. Shit, the person that I am worth a couple M's. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just tryna make a play with the boys, it's true. Motherfuckers in the play, we don't notice you. Gotta get a room on face when we roll through. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just tryna make a play with the boys, it's true. Motherfuckers in the play, we don't notice you. Gotta get a room on face when we roll through. Okay, walk up in the label with my dick in my hand. And everybody pulling strings, but I just sit on their plans. I think niggas tryna turn me to a pop star. I thought I told these motherfuckers I'm a rock star. What it do? Niggas want me the second job, I can't stand it. They be mad cause I keep it real, no tap dancing. Hi, my name is Jody Fontaine and I can't be branded. I'ma do this shit how I feel, that's how I planned it. As he said he killing all these niggas, not me though. Fuck sending shots, bitch, I send a torpedo. Fuck the prison system, tell them niggas free greedo. Contracts, can't enslave us, bitch, we free people. Oh no, AG. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just tryna make a play with the boys, it's true. Motherfuckers in the play, we don't notice you. Gotta get a room on first when we roll through. Motherfuckers wanna tell me what I'm supposed to do. I'm just tryna make a play with the boys, it's true. Motherfuckers in the play, we don't notice you. Gotta get a room on first when we roll through. 99 bottles of the heat on the wall. We should drink them all down until one of us fall. We should drink them all down until one of us fight. I'ma press the issue on you till the end of the night, huh? We swear all these niggas telling big tales. By the shiny armor, they might have to call me Fish Scale. Blackberry, they might call me Zinfandel. No smoke, but the haze is all a nigga inhale. Stop popping, I can ride with you. That Chris Style talking to me, got a problem with you. I just pray that I won't have to take a life or two. Could care less if I see eye to eye with you. Peachtree, AG, they at this party with me. Trust and believe, it's something you never seen. 87. Muito mais música. Muito mais música. You know I'm good, yeah, I'm feeling alright. Cause I'm previsão do tempo e a temperatura. Muito bem, hoje mínima de 12, máxima de 24 graus, né? Portanto, frio aí. No Rio tá chovendo aqui não, né? Aqui não tá prevendo chuva não. Aqui tá 0 graus de chuva hoje. Amanhã também terça, né? Vamos ver se pode chegar até quarta-feira aqui. Tem quarta de 0 de chuva. E a temperatura fica um pouco baixa, né? Chegando aí hoje e amanhã, né? Hoje e amanhã na máxima de 24 graus. E 14, mínima 12, né? Aumentando a partir de quarta para 27 a máxima, é o que indica o clima-tempo. O sol amanheceu clareando hoje às 6h15, põe logo mais às 17h32. A umidade do ar chega a 93%. Nilza Márcia Marconi Guimarães perdeu todos os documentos em uma bolsa marrom. Quem encontrou, deixar aqui na Rádio Educativa ou ligar para 98837-4182. Luiz Henrique Lença, que trabalha na Secretaria de Obras, perdeu sua blusa forrada, né? Ali na Rua do Clube dos 40, quem encontrou, fala com a gente. Tome Saidor, né? O verdadeiro Saidor, você encontra na Drogaria Peribense, direção de Darcizinho. Saidor, se livre das dores, não aceite imitações, né? Tem que ser o verdadeiro Saidor, que é em comprimidos e não em cápsulas. Se persistir o sintoma, procure um médico. Hoje, dia 11, quem está de plantão é a Drogaria Pinheiros. Portanto, de plantão hoje até às 21 horas. Vem aí sexta-feira agora a Festa Folclórica Berbê, a grande festa folclórica com muitas atrações. Ainda tem um show para complementar ainda com Ronaldo e Josi, né? Você não pode perder. Tem capoeira, mineiro pau, caxambu, danças folclóricas das escolas e muito mais. Hoje está na rua ali o ônibus itinerante da justiça, Então você não pode perder tempo até às 3 da tarde hoje, começou agora às 9, o ônibus itinerante da justiça. Não perca essa oportunidade, né? Se você tem alguma coisa para resolver, dê uma chegadinha ali e resolva com toda a garantia. São 9h56. Natanzinho Lima, sucesso em todo o Brasil, né? O cara dentro do caminhão bota 200 com o brega desse, meu irmão. A galera da Catinga, um abraço. Cerveja é minha companhia. E essa casa está tão cheia e parece vazia sem você comigo. E hoje está fazendo um ano. Aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez. E o que prometeu? Será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento. Vai ser difícil apaixonar de novo. A culpa é sua. Esse embriagado do que iludido. Acreditar no amor já não faz mais sentido. Eu vou continuar nessa vida bandida até você voltar. De novo. Seu apoio cultural. Supermercado Oliveira, em Aperibé, informa a hora certa. 10 horas. Variedade, o menor preço. Promoção segunda-feira especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Confira comigo. Arroz Paixão, 5 quilos, 17,99. Arroz Fino Gosto, 5 quilos, 19,98. Arroz Reartur, 5 quilos, 23,99. Feijão Preto que sai, 1 quilo, 4,49. Cerveja Heineken Latão, 5,89. Cerveja Amstel Latão, 4,59. Mineirinho 2 litros, 6,99. Suco Campo Largo Uva Integral, 1 litro, 350, 13,95. Requeijão Cremoso LG Tradicional, 400 gramas, 14,95. Iogurte Polpa LG, 510 gramas, 5,98. Não dá pra perder a segunda especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. Vivemos em um momento de amadurecimento da pauta em defesa dos direitos das mulheres no Brasil. Essa luta que não é só delas. Insiste pelo fim da violência, seja qual ela for. A sociedade machista precisa parar de marginalizar, violentar e silenciar as mulheres. Juntos podemos construir um cenário menos patriarcal e misógino. Faça a sua parte. Em caso de agressão, denuncie. Porque em briga de marido e mulher, a gente mete a colher sim. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. COP 30. O futuro do clima passa por aqui. Quantas vezes você já trocou de celular? Sabe para onde vai o aparelho antigo? Produtos tecnológicos como celulares, computadores e eletroeletrônicos, quando descartados, entram para a lista do lixo eletrônico. Aparelhos elétricos, como eletrodomésticos, também estão nessa lista. O aumento no consumo e a vida útil reduzida dos equipamentos contribuem para que o volume de lixo aumente a cada ano. Anualmente, são geradas mais de 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico no mundo. Apenas 17,4% destes resíduos são reciclados. Segundo a ONU, a situação na América Latina é preocupante, pois nem 3% são reciclados. Se a tendência se mantiver em 2025, a montanha de lixo eletrônico vai acumular 120 milhões de toneladas. Produção e distribuição, Agência Rádio Web. Giro 87, a notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Minha família economiza, é no Mercado Miller. Arroz Paixão 5 quilos, 18,95. Arroz Sanvi 5 quilos, 18,95. Óleo de soja 6,95. Café Paduano 250 gramas 17,95. Açúcar Cristal 5 quilos 17,95. Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Mercado Miller. Internet conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap 22-3811-1600. Internet conecta você. Chegamos a Peribé. Presente pro paizão é na Tonilar. Bicicleta 18 marchas, R$83,90 mensais. Celular Xiaomi Redmi A5 e Galaxy A06 por R$83,90 mensais. Caixa de som amplificado 150 watts, R$23,90 mensais. Na Tony tem ferramentas. Jogo de peças Bosch, 91 peças, só R$22,90 mensais. 10 vezes sem juros no cartão, no carnezinho 90 dias pra começar a pagar. Crediário próprio não é financeira. Tonilar. No centro de Pádua, com estacionamento pelos fundos da loja. Fácil comprar, fácil pagar. Germar, procurando sempre atender os anseios de seus clientes. Tem tudo para sua construção, desde a fundação à conclusão. Ferragens, material elétrico, hidráulico, material bruto e miudezas em geral. Madeiras para telhado, telhas e esquadrias. Germar, uma família colaborando com a realização de sua obra. Telefone 3864-1185, Centro de Aperibé. Atenção! Chegou o grande mês de aniversário das lojas Millennium. Estamos em clima de festa. Por isso, preparamos uma infinidade de ofertas imperdíveis para você economizar e celebrar com a gente esta data. Não fique de fora! Chegou a hora de comprar seus móveis e eletrodomésticos com o menor preço do ano. E você ainda poderá pagar em até 12 vezes sem juros. Estamos esperando você! Vá agora mesmo em uma das lojas Millennium, fale com o nosso vendedor e comprove a verdadeira promoção. Millennium Móveis e Eletro, a loja da praça. Drogaria Neder é farmácia popular, um programa do governo federal que oferece remédios de graça para quem tem hipertensão, diabetes e asma, e medicamentos com até 90% de desconto para o tratamento de rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma e fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos. Além de anticoncepcionais, também com precinhos especiais. Traga receita, CPF e um documento com foto. Pague sua conta de água, luz, telefone, SAF e Unimed na Drogaria Neder. Zap 997608164. Agora sob nova direção de Darcizinho, no centro de Aperibé. Estamos de volta com o Guia dos Astros. Apresentação Jane de Paula. Já estamos de volta por aqui. Leão, meça suas palavras se não tiver certeza sobre como as pessoas as receberão. Prefiro ficar em silêncio, porque isso vai poupar você de desgaste inútil, dado que a situação de hoje anda muito instável e imprevisível, viu? Número para hoje, 46, sua cor é cobre. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, quando pintar essa insegurança tão confortável que a sua alma conhece, procure não a levar a sério, como se fosse uma profecia de eventos a caminho. A insegurança vai passar e não vai deixar rastros, viu? Observe número 32 e a cor é rosa. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Libra, para não enfiar os pés pelas mãos, pense e repense antes de agir em qualquer sentido no dia de hoje, porque a situação anda muito instável e as pessoas bastante desorientadas também, o que agrega complexidade ao cenário. Número 70, cor é roxo. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, são tantas coisas que precisam ser compreendidas antes de você sentir que pode tomar as iniciativas pertinentes, não é mesmo? Que seria interessante você tomar distância de tudo e de todos no dia de hoje para refletir com sinceridade. Número 11, a cor é pérola. A gente volta rapidinho e traz previsões para Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixe. Guia dos Astros. Guia dos Astros. Educativa FM. ZYL 939, Rádio Educativa FM, 87,7 MHz, Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. Mari Fernandes. Você é o príncipe encantado.

set fire to my purpose, and I let it burn. You got off in the hurting when it wasn't yours. Yeah, we'd always go into it blindly. Turn me down and out showing. And so the moms you replace us. Legal, 10h20, daqui a pouquinho às 10h30 tem esporte para você que é na 87,7, você é ligado, fica bem informado com a gente. Sexta-feira agora tem a festa folclórica na Praça Francisco Blanc, na apresentação das escolas do município, né? Tem show com Ronaldo e Josi e muito mais para você curtir. And you adored it, set fires to my forest, and you let it burn. Sing off key in my chorus. Bem, já estamos de volta. Segunda-feira, 11, em Vale Tudo, Walter consegue sabotar a comida da paladar. Adeide conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André. Ocorre, então, um apagão na cidade, né? E a Lucimar come a maionese contaminada e passa mal. Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto. Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na paladar. Tudo isso vai acontecer no capítulo de hoje em Vale Tudo. A gente volta amanhã com mais um capítulo da sua novela preferida por aqui, tá? Beijos, tchau, tchau. Bom dia, alegria! Bom dia, alegria! E seu apoio cultural. Clube dos 40, desfrute deste patrimônio que é seu, a cada dia investindo para melhor receber seus sócios. Nova portaria, novas áreas de lazer para você e toda a sua família. Campos de futebol society, o restaurante, bar e choperia Clube dos 40, sob a direção de Luan e Patrícia, está oferecendo melhor atendimento com almoço, jantar, petiscos, chope gelado, entregas de quentinhas e refeições em domicílio. WhatsApp 998-99-0392. Clube dos 40, aguardando você e sua família para viver momentos especiais e saborear o melhor em serviços de bar e restaurante com Luan e Patrícia. Alô, Apiribé! Venha conhecer a Vitor Farma, sua nova opção em saúde e bem-estar. Com medicamentos e perfumarias de qualidade, atendimento diferenciado e promoções imperdíveis, além de descontos especiais. Vitor Farma, sua saúde em primeiro lugar. Rua Professor Honório Silvestre, ao lado da Vitor Calçados e Iago Esportes. Esperamos por você!

tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. De outra pessoa. Só dá pra saber se acontecer. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. Fim daquele medo louco. Obrigada, gente. Obrigada. Educativa FM. Informações esportivas do Brasil e do mundo. Confere aqui. 87 é bem melhor. 87 Esporte. Muito bem, é hora de você acompanhar o esporte aqui na 87,7. Série D do Campeonato Brasileiro, a equipe do Maricá acabou sendo eliminada, né? Na fase, segunda fase da competição. Primeiro jogo perdeu em casa de 2-1 para a Aparecidense. E dessa vez agora acabou empatando com a Aparecidense lá dentro do campo da Aparecidense, no Aníbal Toledo, em 2-2. Com isso, a equipe não passou para a próxima fase, a gente ficando aí sem representante na Série D, em busca de um acesso à Série C do Brasileirão. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, dentro de casa, Volta Redonda conseguiu um empate em 0-0 com o Novo Horizontino. E com isso saiu momentaneamente da zona de rebaixamento. Está em 16º lugar com 22 pontos. Atrás tem América Mineiro, Botafogo de São Paulo, Paysandu e Amazonas. Mas ainda tem jogos hoje. Criciúma enfrenta o Atlético Paranaense, Paysandu enfrenta o Vila Nova, CRB enfrenta o Atlético. Se o Paysandu vencer, né, vai a 24 e coloca outra vez de volta o Volta Redonda momentaneamente dentro da zona de rebaixamento. Subindo para a Elite Futebol estão Goiás, Coritiba, Novo Horizontino e Chapecoense. Então, pra, de qualquer maneira, foi um bom resultado, né, para a equipe da, para a equipe do Volta Redonda, que empatou aí, né, com uma equipe que está nas cabeças, né, na quase liderança do, da competição. Série A do Campeonato Brasileiro, resultados do fim de semana. Sábado, Flamengo 2, Mirassol 1. São Paulo 2, Vitória 0, Bragantino 1, Internacional 3, Fortaleza 0, Botafogo 5, Bahia 3, Fluminense 3, Vasco 1, Atlético Mineiro 1, Palmeiras 2, Ceará 1, Cruzeiro 1, Santos 2. Outra zebraça aqui, né, que é a vitória do Sport fora de casa por 1-0 em cima do Grêmio. Hoje, para complementar a rodada às 20 horas, Juventude recebe a equipe do Corinthians. Os demais jogos, né, da 20ª rodada acontecerão somente no fim de semana. Sábado, 4 da tarde, Fluminense e Fortaleza. É, outro carioca que joga é o Santos com o Vasco com o Santos, domingo às 4 da tarde. Domingo, 18h30, Internacional recebe o Flamengo. No domingo, às 20h30, o Botafogo recebe o Palmeiras no Engenhão. Meio de semana, agora é hora da Libertadores da América, né? Os dois cariocas estão jogando aí, o Flamengo e, Flamengo e Botafogo, terão jogos. O Botafogo joga quinta-feira, dia 14, às 19 horas, contra a LDU, no Engenhão, ingressos esgotados. E o Flamengo, quarta-feira, 21h30, jogo de televisão, recebe o Internacional no Maracanã. Então, neste meio de semana e meio de semana que vem, teremos jogos da Libertadores valendo pelas oitavas de final. E depois, é lógico, dando prosseguimento logo na outra semana, né, já início, quase início de setembro, a Copa do Brasil, que o Flamengo já foi eliminado. Aí, portanto, o resumo do esporte para você no Informações Esportivas aqui na 87,7. Volta amanhã às 10h30. 87. Vou te dar um beijo nervoso e enfiar a língua nesse teu ouvido quente. Quero ouvir de novo você sussurrando, se acabando de tanto amor e prazer. Estou com saudade das nossas loucuras, nossas aventuras, posso até prever. Você enroscada em mim, eu em você. Não é normal esse amor exagerado que eu sinto por ti. Uma coisa desse jeito dá pra existir. Vivo 25 horas pensando em você. Não consigo me conter. Você é a medida certa que encaixa em mim. Metade que me completa e eu fico assim. Todo dia, toda hora querendo te ver. Isso é porque você sabe me domar. Sabe me enlouquecer sem medo vou me entregar. Todinho pra você. Você sabe me domar. Sabe me pra existir. Vivo 25 horas pensando em você. Não consigo me conter. Você é a medida certa que encaixa em mim. Metade que me completa e eu fico assim. Todo dia, toda hora querendo te ver. Isso é porque você sabe me domar. Sabe me enlouquecer. Sem medo vou me entregar. Todinho pra você. Você sabe me domar. Sabe me enlouquecer. Sem medo vou me entregar. Todinho pra você. Vou me entregar. Todinho pra você. Vou me entregar. Todinho pra você. Educativa FM. Tudo azul, todo mundo nu, no Brasil, sol de norte a sul. Zen, zen, zen, tudo bem, bem, tudo sem força e direção. Nós somos muitos, não somos fracos, somos sozinhos nesta multidão. Nós somos só um coração sangrando pelo sonho de viver. Eu nunca fui retirante do amor, desempregado do coração. Tudo zen, zen, zen, tudo bem, bem.

Vem aí em Aperibé, segundo encontro de carros antigos, na Praça Francisco Blanc. Organização Estética Automotiva RK e AME. Associação de Carros Antigos, 25 e 26 de outubro. Dois dias de gastronomia, artesanato, shows populares, muita música, muita festa e muito mais. Carros antigos para você prestigiar. Uma festa para toda a família. Serão dois dias de muita alegria. Faça parte dessa festa. Seja você também um colaborador. Divulgue sua marca. Contato Estética Automotiva RK, 22 988 12 53 93. Escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica Dr. Marcelo Figueira do Espírito Santo, Rua Sidônio Bairral, número 9, segundo andar, em cima da Drogaria Miller, centro de Aperibé. Telefone 998-59-0246, 998-59-0246. Eu disse Escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica Dr. Marcelo Figueira do Espírito Santo. Segunda-feira barata demais na rede economizando. Chega junto e bora aproveitar. Desodorante Above Aerosol 8,99. Desodorante Nivea Aerosol 13,99. Sabonete Nivea 85 gramas 2,99. Sabonete Protex 90 gramas 3,39. Sabonete Palmolive 150 gramas 3,99. Hidratante Monange 200ml 8,99. Leite de Colônia 200ml 8,49. Segunda-feira barata demais na rede economizando. Pádua, Aperibé e Itaocara. Atenção, chegou o grande mês de aniversário das lojas Millennium. Estamos em clima de festa. Por isso, preparamos uma infinidade de ofertas imperdíveis para você economizar e celebrar com a gente esta data. Não fique de fora. Chegou a hora de comprar seus móveis e eletrodomésticos com o menor preço do ano. E você ainda poderá pagar em até 12 vezes sem juros. Estamos esperando você. Vá agora mesmo em uma das lojas Millennium, fale com o nosso vendedor e comprove a verdadeira promoção. Millennium Móveis e Eletro, a loja da praça. Jane de Paula está de volta com Guia dos Astros. Bem, já estamos de volta por aqui. As últimas previsões para hoje, segunda-feira, 11 de agosto de 2025. Sagitário, bom dia! Apesar de que certas pessoas normalmente brindam com regozijo, né? E muita alegria à sua alma, hoje talvez andem tão enviesadas, né? E preocupadas com outras coisas que seria melhor você não depender delas para ter boas experiências. Para hoje, números de sorte, 12, sua cor azul. Capricórnio. De 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, o que deu certo até ontem pode não dar mais os mesmos resultados hoje. Procure observar os resultados das iniciativas que você tomar para fazer as devidas retificações, evitando então complicar na tentativa de simplificar. Número hoje 2, a cor é branco. Aquário. De 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, um dia a mente parece ter compreendido o enigma do universo e resolvido a quadratura do círculo para, no dia seguinte, se sentir a raspa do tacho, né? Sem entendimento algum sobre a vida, não se preocupe com isso, meu amor, tá? Oito números de sorte, nude a sua cor pra hoje. Peixes, de 20 de fevereiro a 20 de março. Peixes, já falando seu número de sorte para hoje, né? 35 e a cor laranja. Olha, pisciano, cuide da sua saúde mental, monitore sua mente para que não escorregue na direção de uma ansiedade que, na prática, não teria razão de ser, mas que a mente, como sempre, inventa suas próprias razões para ficar ansiosa, não é mesmo? Número 1, a sua cor é cinza. E a gente vai ficando por aqui, de volta amanhã, com mais previsões astrológicas pra você. Chegando logo cedo pra contar tudo que os astros reservam, tá? Para o seu dia. Beijo no coração e a gente te encontra amanhã. Tchau, tchau! Sua cor, seu número de sorte. O que rola hoje, Guia dos Astros. Educativa FM, a rádio do seu coração.

Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira em Aperibé informa a hora certa. 11:02. Variedade, o menor preço. Promoção segunda-feira especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Confira comigo. Papel higiênico Leia 20 metros com 12,799. Amaciante Urca 2 litros 5,99. Sabão em pó Omo lavagem perfeita caixa 800 gramas 13,98. Detergente Limpol 500 ml 2,39. Filé de peito de frango Rica bandeja 1 quilo 19,95. Peito de frango com osso quilo 13,98. Moelo de frango Sadia bandeja 1 quilo 12,95. Sobrecoxa Sadia bandeja 1 quilo 13,98. Margarina Quali com sal, 500 gramas, 8,75. Manteiga Vale dos Rochedos, 200 gramas, 9,98. Não dá pra perder a segunda especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Dica de saúde. Evite a formação de calos usando sapatos confortáveis no número exato de seu pé. Tome um banho de pés duas vezes por semana ou lave-os cuidadosamente durante o banho diário. Unte os locais afetados com óleo cutâneo ou creme de glicerina. Dica de saúde. Giro 87. A notícia da hora. Apoio cultural Mercado Miller. Este é o Giro de Notícias. Eu sou Breno Zonta e você acompanha os destaques do momento. O presidente dos Estados Unidos pediu neste domingo às pessoas em situação de rua que deixem imediatamente a cidade de Washington e garantiu que seu governo oferecerá abrigo a elas, mas, abre aspas, longe da capital, fecha aspas. Donald Trump planeja apresentar nesta segunda seu plano para tornar a cidade, abre aspas de novo, a mais bonita e segura do mundo, fecha aspas. Um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Jason Miller, declarou neste domingo em suas redes sociais que não irá desistir até que Jair Bolsonaro esteja livre. O ex-presidente do Brasil cumpre prisão domiciliar após descumprir medidas cautelares e é réu por tentativa de golpe de Estado. Ao anunciar taxas econômicas ao Brasil, Trump cobrou anistia a Bolsonaro. O presidente Lula considerou o motivo interferência na soberania do país. Pressionado por diversos países europeus, por familiares de reféns israelenses e por dezenas de nações árabes e muçulmanas, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, defendeu o plano de seu governo de ocupar a cidade de Gaza em coletiva de imprensa neste domingo. Segundo ele, esse é o jeito mais rápido de acabar com a guerra. Um alto funcionário da Organização das Nações Unidas alertou neste domingo que o plano de Netanyahu deve espalhar a situação de calamidade para uma área maior na região. A fala aconteceu em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, convocada com emergência para discutir o plano. Um acidente na noite do último sábado entre um carro e uma van deixou 4 pessoas mortas e 16 feridas na BR-452, na zona rural da cidade de Uberlândia, em Minas Gerais. De acordo com o Corpo de Bombeiros, perderam a vida 3 ocupantes da van e o motorista do carro. O Giro de Notícias é uma produção da Agência Rádio Web. Texto e apresentação, Breno Zonta. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. O que mais barato vende e melhor atende. Minha família economiza. É no Mercado Miller. Filé de peito bandeja 1,19 kg. Coxa e sobrecoxa 8,99 kg. Carne moída 22,99 kg. Salsicha 8,99 kg. Linguiça de churrasco 15,99 kg. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Miller. Eitanet. Conecta você. A sua revolução em conexão chegou em Aperibé. Assine já um de nossos planos de internet turbo fibra e desfrute do melhor que só a maior rede de fibra ótica da região tem a oferecer. 500 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 39,99 mensais. 800 mega com Wi-Fi Nitro a partir de R$ 49,99 mensais. Saiba mais sobre nossos planos e assine já. Ligue ou nos envie um zap. 22-3811-1600. Eitanet. Conecta você. Chegamos a Peribé. Presente pro paizão é na Tonilar. Guarda-roupas, 6 portas e 4 gavetas por R$ 99,90 mensais. Colcho Box, Ortobon, ortopédico casal, R$ 69,90 mensais. A poltrona do papai, R$ 109,90 mensais. Celular Moto G05, R$ 79,90 mensais. 10 vezes sem juros no cartão, no carnezinho 90 dias pra começar a pagar. Crediário próprio não é financeira. Tonilar, no centro de Pádua com estacionamento. Pelos fundos da loja. Fácil comprar, fácil pagar. Clube dos 40, desfrute deste patrimônio que é seu, a cada dia investindo para melhor receber seus sócios. Nova portaria, novas áreas de lazer para você e toda a sua família. Campos de Futebol Society, o restaurante, bar e choperia Clube dos 40, sob a direção de Luan e Patrícia, está oferecendo melhor atendimento com almoço, jantar, petiscos, chope gelado, entregas de quentinhas e refeições em domicílio. WhatsApp 998-99-0392. Clube dos 40, aguardando você e sua família para viver momentos especiais e saborear o melhor em serviços de bar e restaurante com Luan e Patrícia. E naquela noite... Ai, amor, de novo? Ih, amor, hoje eu não tô legal, não. Hoje e há vários meses, né? Tá com saudade dos seus 18 anos? Stressman, um suplemento de vitaminas e minerais que vai te deixar animadão, como um garotão. Experimente Stressman, natural, sem contraindicações. Use Stressman. Stressman. Você encontra na Drogaria Peribeense e Drogaria Néder, direção de Darcizinho em Aperibé. Conexão direta. Conexão direta. Com Jair Bittencourt. Saúde. O tema tem sido alvo de trabalho constante do secretário de Estado de Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar, Jair Bittencourt. Meus amigos, quero falar de um tema muito importante, que é o atendimento à saúde nos nossos municípios do interior. Através da Secretaria de Desenvolvimento Regional do Interior, nós estamos podendo articular muitas coisas em prol da saúde. Melhoria dos leitos, ampliação, custeio. E temos trabalhado de perto com cada município do interior do estado do Rio de Janeiro, sobretudo com as regiões norte e noroeste fluminense. Sabemos que a situação dos municípios é muito difícil, o recurso é pouco e muitos prefeitos lutam para manter sua saúde, a saúde do seu município em dia. Nós conquistamos muitos recursos, mas sabemos que ainda precisamos conquistar mais. E eu quero falar especialmente dos hospitais de Bom Jesus, o São Vicente de Paulo, e o de Itapiruna, São José do Havaí. Nós temos trabalhado com o Estado para aumentar os recursos e os repasses. Nós sabemos que esses hospitais trabalham muito. Faltam leitos, ocupam todos os leitos. Mesmo assim, falta atendimento para as pessoas. O que acontece em todo o país, em todo o Estado, mas aqui nós temos que fazer diferente. Estamos trabalhando para melhorar esses recursos, trazer verbas novas, trazer investimentos. E esses dois hospitais têm feito a diferença na nossa região. Junto com alguns outros, como o Hospital de Natividade, de Miracema, de Cambuci, a construção do Hospital de Pádua. Nós estamos trabalhando muito para melhorar toda a rede hospitalar de nossa região. Mas precisamos apoiar os hospitais de alta complexidade, porque os recursos são poucos. A tabela do SUS é baixa. E os recursos muitas vezes não cobrem as despesas feitas dentro desses hospitais. Nós temos que acompanhar de perto a aplicação dos recursos, mas temos que apoiar a iniciativa dessas instituições. E estamos trabalhando há muitos anos por isso e temos tido sucesso. Parabéns a todos os secretários de saúde, aos prefeitos e aos gestores dessas unidades que nos dão tranquilidade de viver na nossa região. Trabalhando assim, eu tenho certeza que faremos cada dia um interior mais forte. Acompanhe o trabalho do deputado estadual Jair Bittencourt pelas redes sociais. Por um interior mais forte. Babados, fofocas, de estamos de volta por aqui. Deixa eu falar da nossa linda Cláudia Breuner, que fala sobre o desafio de interpretar uma personagem bipolar em Dona de Mim, né? No ar, como a Filipa em Dona de Mim, Cláudia Breu, de 54 anos, falou sobre o processo de construção da personagem que vive com um transtorno bipolar. Em entrevista à revista Ela, do jornal Globo, né? A atriz contou que se preocupou com o tom da interpretação antes de aceitar o trabalho. Ela ficou há uma década longe das novelas, né? Conheço pessoas com essa condição e sei o quanto traz sofrimento para elas próprias, né? Afinal, não escolheram ser assim, né? Bem, e muitas vezes são incompreendidas também. É muito interessante trabalhar isso numa novela porque é um serviço. E quando se trata de uma mulher, é logo colocada na caixinha de histérica, né? Mas com a ajuda terapêutica e medicamentosa, a pessoa pode ficar bem, de uma maneira viável, controlada, sem tanta agressividade e depressão, explicou ela, Cláudia Abreu. Nossa, linda Cláudia Abreu, né? Que está desempenhando um papel muitíssimo importante e muito bacana, né? Na novela Dona de Mim, como Felipa. Demais, né, gente? Opa! Aí eu amo a Filipa também, assim, do jeitinho dela, meio doidinho, né? Chifrando. Ai, gente, caramba. Quer saber mais? Eu conto tudo aqui. Volte já. No mundo da fama. Dica da dona de casa. Para se retirar manchas de vinho tinto do tapete, use vinho branco ou loção de barbear. A espuma de barbear também é um bom removedor de manchas. Educativa FM. ZYL 939. Rádio Educativa FM em 87,7 MHz. Aperibé, Estado do Rio de Janeiro. Hoje, 11 de agosto de 2025, polarização política avança e 76% dos brasileiros se declaram petistas ou bolsonaristas. Onda de frio intenso atinge 11 estados com risco de neve e geadas. Inteligência artificial é usada para fraudar ciência e aplicar golpes. Número de inadimplentes no Brasil é o maior em 2 anos, revela estudo. Eu sou o Bruno Senna e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Uma pesquisa Datafolha divulgada na última sexta-feira 8 revela que a polarização política no Brasil continua alta, com 76% dos entrevistados se identificando como petistas ou bolsonaristas. Segundo o levantamento, 39% dos ouvidos se declaram mais alinhados ao presidente Lula, enquanto 37% se dizem bolsonaristas. Apenas 18% se consideram neutros. Em junho, ambos os grupos também estavam empatados em 35%, e a quantidade de neutros era numericamente maior, 20%. A pesquisa ouviu pouco mais de 2 mil pessoas em 130 municípios e a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Brasil critica nova incursão militar de Israel na faixa de Gaza. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota no último sábado, na qual o governo brasileiro deplora a decisão de Israel de ampliar as operações militares na faixa de Gaza, incluindo nova incursão na cidade de Gaza. Segundo o Itamaraty, a ação agrava a situação humanitária da população civil palestina, marcada por mortes, fome, destruição e deslocamento forçado. O governo brasileiro ressaltou que a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental são parte inseparável do Estado da Palestina. Por isso, renovou o apelo pela retirada completa e imediata das tropas israelenses do território. O Brasil também reforçou a urgência de um cessar-fogo permanente da libertação de todos os reféns e da entrada sem restrições de ajuda humanitária na região. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. O Ministério da Previdência informou que 1 milhão e 640 mil aposentados e pensionistas já receberam ressarcimento por descontos indevidos em seus benefícios. O número representa 98,5% dos que firmaram acordo com o governo. Ainda há cerca de 700 mil pessoas que podem aderir ao programa e receber o dinheiro em até 3 dias. O acordo pode ser feito gratuitamente pelo aplicativo Meu INSS, site ou agências dos Correios. Os beneficiários devem aguardar 15 dias após contestar o desconto e, se não houver resposta da entidade, podem solicitar o ressarcimento. A informação na hora certa. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Um levantamento da Polícia Federal indica que metade das armas de fogo em posse de caçadores, atiradores e colecionadores, os CACs, são de uso restrito. A categoria inclui armamentos com maior potencial de dano, como fuzis e metralhadoras, que deveriam ser de uso exclusivo das forças de segurança. A Polícia Federal também informou que milhares de armas de uso restrito adquiridas durante o governo anterior não foram recadastradas no sistema atual, o que as coloca em situação irregular. Casos de vírus sincicial respiratório em crianças permanecem elevados em várias regiões do país, aponta Fiocruz. Igor Neiva traz mais informações. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota no último sábado, na qual o governo brasileiro deplora a decisão de Israel de ampliar as operações militares na faixa de Gaza, incluindo nova incursão na cidade de Gaza. Segundo o Itamaraty, a ação agrava a situação humanitária da população civil palestina, marcada por mortes, fome, destruição e deslocamento forçado. O governo brasileiro ressaltou que a faixa de Gaza, a Cisjordânia e Jerusalém Oriental são parte inseparável do Estado da Palestina. Por isso, renovou o apelo pela retirada completa e imediata das tropas israelenses do território. O Brasil também reforçou a urgência de um cessar-fogo permanente da libertação de todos os reféns e da entrada sem restrições de ajuda humanitária na região. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Pesquisadores alertam para o crescimento do uso de inteligência artificial para criar perfis falsos de especialistas e aplicar golpes na internet. Criminosos utilizam a tecnologia para simular vozes e imagens de autoridades, como médicos e cientistas, para vender produtos e tratamentos fraudulentos. Um dos casos mais conhecidos é o do médico Drauzio Varella, que já denunciou o uso indevido de sua imagem para promover curas milagrosas. Especialistas recomendam desconfiar de promessas de curas milagrosas e verificar a procedência das informações. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Inadimplência atinge maior patamar desde 2023, aponta a CNC. Pesquisa mostra que 72,4 milhões de brasileiros estão com contas atrasadas, pressionados pelo alto custo de vida e crédito caro. Quem explica pra gente é Maria Clara Abreu. Mais de 30% dos consumidores brasileiros estavam inadimplentes no mês de julho de 2025, segundo dados divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC. Esse é o maior percentual registrado desde setembro de 2023. Em relação ao índice de endividamento, o percentual ficou praticamente estável, com um aumento de 0,1 ponto percentual no mesmo período e total de 78,5%. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, a PIEC, mostra que o índice subiu 0,5 ponto percentual em relação ao mês anterior. Também aumentou o número de famílias que afirmam não ter condições de pagar suas dívidas, passando de 12,5% para 12,7%. O cartão de crédito permanece como principal meio de endividamento, sendo utilizado por 84,5% dos devedores, embora tenha recuado 1,5 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024. Os carnês figuram como a segunda modalidade mais recorrente, com 16,8%, seguidos pelo crédito pessoal, com 10,6%. O levantamento aponta que os impactos da inadimplência e do endividamento são mais acentuados entre as famílias de baixa e média renda, bem como entre o público feminino. Em um ano, o percentual de famílias endividadas, especialmente aquelas com renda entre 3 e 5 salários mínimos, chegou a 81,3%, enquanto a inadimplência atingiu 28,7%. Já entre as mulheres, o índice de inadimplência chegou a 30,7% e o endividamento feminino alcançou 79,1%. Mesmo com os indicadores elevados, a CNC projeta que o endividamento deve começar a desacelerar nos próximos meses, meses. Ainda assim, a entidade prevê que 2025 deverá encerrar com níveis superiores de endividamento e inadimplência em comparação ao final de 2024. Reportagem Maria Clara Abreu. Especialistas afirmam que um sono saudável depende tanto da quantidade de horas dormidas quanto da qualidade do descanso. Para garantir uma boa noite de sono, a recomendação é manter uma rotina com horários fixos para deitar e levantar, inclusive nos fins de semana. Também é importante criar um ambiente escuro, silencioso e confortável. Evitar o uso de telas antes de dormir e não consumir bebidas com cafeína durante a noite. A prática regular de exercícios físicos e uma alimentação leve no jantar também contribuem para um sono reparador. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência. Central de Notícias. Olá, Brasil, está no ar o Central de Notícias nesta segunda-feira, 11 de agosto de 2025, e vamos aos destaques desta hora. O presidente Lula recebeu um telefonema do presidente da Rússia, Vladimir Putin, na manhã do último sábado. Na ligação, que durou cerca de 40 minutos, o presidente Putin compartilhou informações acerca das discussões em curso com os Estados Unidos e das tratativas pelo fim da guerra com a Ucrânia. Putin agradeceu a Lula pelo empenho do Brasil na promoção do diálogo entre os dois países em guerra. Já o presidente Lula enfatizou que o país sempre apoiou a busca por uma solução pacífica e reafirmou que o seu governo está à disposição para contribuir com o que for necessário, inclusive no âmbito do Grupo de Amigos da Paz, lançado por iniciativa de Brasil e China. A informação foi divulgada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgou um alerta sobre o aumento dos casos de Covid-19 no Ceará e no Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o boletim semanal Infogripe, que monitora os casos de síndrome respiratória aguda grave no país, o vírus sincicial respiratório VSR, embora em tendência de queda, continua sendo motivo de preocupação, principalmente entre crianças pequenas. O Central de Notícias volta a qualquer momento ou em edição especial. Central de Notícias de volta. Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Semijoias de qualidade? É na Fina Semijoias. Semijoias contemporâneas em ouro 18 quilates, ródio e zircônias. São peças que te deixam por dentro das tendências atuais, proporcionando para você, mulher, um toque de elegância e sofisticação. Descubra o toque de fina elegância que a Fina vai te proporcionar. Confira nosso Insta, @ Fina a Semijoias, e solicite o nosso catálogo. Zap 981-38-9689. Não existe nada pior do que passar o dia sentindo dor, não é mesmo? Chegou Saidor, a solução rápida e eficaz contra os males que te incomodam. Saidor é um produto revolucionário que contém ativos naturais em sua fórmula, agindo desinflamando, desinchando e desintoxicando seu organismo. Saidor não tem contraindicação nem efeitos colaterais. É testado e aprovado por milhares de pessoas que foram curadas. Pare de sofrer, tome Saidor. Mas atenção, cuidado com as imitações. O verdadeiro Saidor em comprimidos de 500 miligramas você só encontra na Drogaria Peribense. Atenção! Estão abertas as inscrições para o Subfestival Talentos de Aperibé. Se você é estudante da cidade, canta, toca ou dança, inscreva-se até o dia 11 de julho e participe dessa etapa classificatória rumo à grande final do Aperifest, nos dias 3 e 4 de outubro de 2025. Inscreva-se pelo formulário nas redes sociais do Aperifest ou pelo WhatsApp 22 99875-0429. Não perca essa chance de mostrar seu talento e representar nossa cidade. Apoio Prefeitura Municipal de Aperibé, Secretaria de Cultura e Lazer, Governo Federal. Produção, Instituto de Música Matheus Oliveira, em Aperibé.

nasceu na época do camping de composição, junto com outras faixas do solo. É uma composição minha, da Bibi, da Maíra e do Lucas Vaz. Ela fala sobre uma história de amor, mas é um amor meio complicado, uma relação que não é muito saudável, explicou o Júnior. A música faz parte do set list dos shows da Solo Tour, que aconteceu, por exemplo, no último sábado, dia 9. O próximo show dele será no dia 22, no Rio de Janeiro. Júnior também se prepara para o Festival Detal, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 13 de setembro, no sábado. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Até já! Você ouviu? Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Educativa FM. Todo dia a insônia me convence que o céu faz tudo ficar infinito. A solidão é pretensão de quem fica escondido fazendo fita. Todo dia tem a hora da sessão coruja. Só entende quem namora. Agora vambora, estamos, meu bem, por um triz, pro dia nascer feliz. Ah, essa é a vida que eu quis. A gente dormir. Todo dia é dia e tudo em nome do amor. Ah, essa é a vida que eu quis. Procurando vaga, uma hora aqui, a outra ali, no vai vem dos teus quadris. Nadando contra a corrente, só pra exercitar todo o músculo vicente. Me dê de presente o teu bicho. Mais alto. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Dormir. Ah, essa é a vida que eu quis. O mundo inteiro acordar e a gente dormir. Yeah. Valeu! Que o dia nasça feliz pra todo mundo amanhã, pro Brasil novo, com essa rapaziada esperta. Valeu! Valeu! Educativa FM, a rádio do seu coração. Indignação, indignação, indignação. Diz papagaio, cafezal, pendura, saia, pato meu, vai tomar, senta, mata, o mundo indignado. Oh, oh. A nossa indignação é uma mosca sem asas, não ultrapassa as janelas de nossas casas. Indignação, indigna, indigna. Educativa FM. FM, a rádio do seu coração.

iogurte Polpa LG 510 gramas, R$5,98. Não dá pra perder a segunda especial de ofertas do Supermercado Oliveira de Aperibé. Estamos te esperando. Central de Notícias. Previsão do tempo. Confira agora a previsão do tempo para a sua região. Sudeste. O tempo muda na região sudeste com a chegada de áreas de instabilidade, enquanto a massa de ar seco predomina em boa parte da região. Avanço de umidade favorece a formação de nuvens carregadas e com chuva nas áreas do Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e na faixa entre Minas Gerais e o Rio. Temperatura mínima de 7 e máxima de 27 graus. A diabetes é uma doença que desregula a insulina que controla a glicose no sangue e proporciona energia ao organismo. A melhor forma de preveni-la é mantendo a prática regular de atividades físicas aliada a uma alimentação saudável. Também é recomendável evitar o consumo de álcool, tabaco e outras drogas. Giro 87. A notícia da hora. Apoio Cultural Mercado Miller. Satisfação, mas cautela. Foi assim que ambientalistas receberam a sanção do presidente Lula ao projeto de lei 2159 de 2021, que muda as regras de licenciamento ambiental no Brasil. Na última sexta-feira, Lula sancionou o texto aprovado pelo Congresso 3 semanas antes, mas vetou 63 trechos. Embora a publicação do texto completo ainda não tenha sido feita, a especialista em políticas públicas do Greenpeace Brasil, Gabriela Nepomuceno, diz que a impressão inicial é positiva. O Greenpeace recebe com satisfação, com alegria, a disposição do governo de vetar os 63 dispositivos anunciados, que são os dispositivos que abarcam as questões centrais do projeto de lei, né? A LAC, a licença por adesão e compromisso, a própria LAI, que deve sofrer modificações, apesar de não ter sido vetado integralmente. Aparentemente, a ação do governo retira o caráter monofásico dessa licença que foi criada para empreendimentos emergenciais. A licença por adesão e compromisso, a LAC, permite ao empreendedor atestar seu próprio laudo para a licença do empreendimento. Na sanção presidencial, foi vetada a ampliação do uso dessa licença para atividades de médio potencial poluidor, o que inclui, segundo o governo, barragens de rejeitos. Já em relação à licença ambiental especial, a LAI, sua criação foi mantida, mas foi vetada a possibilidade de acelerar licenças para projetos prioritários para o governo com avaliação monofásica, ou seja, em fase única. Ambientalistas temem a adoção de um critério político e não técnico. O governo argumenta que esse dispositivo geraria insegurança jurídica. Embora os vetos sigam uma direção entendida por Gabriela como acertada, a representante do Greenpeace Brasil recomenda cautela. Isso porque as alterações serão incluídas em um novo projeto de lei que será enviado com urgência ao Congresso, que poderá ou não derrubar os vetos. Para o caso da LAI, Lula ainda assinou uma medida provisória que dá eficácia imediata à licença, que, pelo projeto de lei, valeria apenas após 6 meses. Resta analisar o texto da medida provisória que vai ser encaminhado e do projeto de lei, que também será encaminhado com regime de urgência. Essa medida provisória e esse projeto de lei tentam, em primeiro lugar, especificar as regras que envolvem a LAI e também tentar sanar aqueles vácuos, aqueles buracos que ficam no texto do projeto que foi vetado. Na sanção presidencial também foram vetados os seguintes dispositivos: permissão a estados e municípios para estabelecer critérios próprios de licenciamento, retirada do regime de proteção especial previsto na Lei da Mata Atlântica, impedimento de consulta aos órgãos responsáveis pela proteção dos povos indígenas e comunidades quilombolas, dispensa de licenciamento para produtores rurais com um cadastro ambiental rural, o CAR, ainda pendente de análise pelos órgãos ambientais estaduais, exclusão dos impactos indiretos para as condicionantes ambientais e medidas compensatórias que são exigidas pela lei e enfraquecimento da responsabilidade das instituições financeiras em caso de danos ambientais de projetos por elas financiados. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Giro 87, a notícia da hora. Apoio Cultural, Mercado Miller, o que mais barato vende e melhor atende. Minha família economiza. Farinha de trigo Granfino, pacote 1 quilo, R$3,95. Macarrão à malha espaguete, 1 quilo, R$5,95. Leite macuco, R$5,95. Biscoito Marilã, R$4,95. Antes de fazer suas compras, pesquise nossos preços. Mercado Miller.

boca rosa e provoca todo mundo. Com o pirulito vermelho na boca, as gostosas da festa e usa pouca roupa e provoca todo mundo. Com o pirulito vermelho na boca, e provoca todo mundo. Com o pirulito vermelho na boca, ela virou uma dessas mais gostosas da festa. Que usa pouca roupa, que provoca todo mundo. Com pirulito vermelho na boca, mais gostosa da festa. Que usa pouca roupa e provoca todo mundo. Com pirulito vermelho na boca, e provoca todo mundo. Com pirulito vermelho na boca, ela sabe que eu gosto, por isso que ela provoca. E provoca todo mundo. Com pirulito vermelho na boca. Tá aí, Pirulito Vermelho, com Diego Vitor Hugo, Luan Pereira, Luan Santana solteirou, Israel Rodolfo não deixou de ser esquema. João Bosco e Gabriel. Assim é fácil cair na sua cama com esse jeitinho. Olhar de malandra me engana, me engana, me engana. E depois me ama. Cê só me procura quando é favorável. Pra você eu sou seu tesão temporário. Toma cuidado com meu coração que ele não é descartável. Eu disse pare, pense, tenho sentimento. Frequência Máxima e seu apoio cultural. Há 30 anos, nasci em Nova Friburgo uma ideia simples: cuidar de gente. O Grupo SAF cresceu, chegou a novas cidades e deixou em cada uma delas o que tem de mais valioso: a presença. Mais do que um plano, o SAF é a companhia, acolhimento que virou tradição. Mesmo falando sobre a perda, o que entregamos sempre foi vida, porque nunca deixamos de cuidar. Grupo SAF, há 30 anos cuidando de você. Alô, alô! Piribé. Venha conhecer a Vitor Farma, sua nova opção em saúde e bem-estar. Com medicamentos e perfumarias de qualidade, atendimento diferenciado e promoções imperdíveis, além de descontos especiais. Vitor Farma, sua saúde em primeiro lugar. Rua Professor Honório Silvestre, ao lado da Vitor Calçados e Iago Esportes. Esperamos por você. Na hora da sede você pensa em mim. Em Aperibé, Casa da Água. Água Mineral Soledade. Próximo à Praça Francisco Blanc. Melhor atendimento e agilidade na entrega. Temos carvão para o seu churrasco com o menor preço da cidade. É só ligar 981-16-6008 ou zap 981-25-2247. Casa da Água. Saúde e qualidade. Água Mineral Soledade. Nossa meta é a sua saúde. Atenção, amigos! Vem aí o Grande Super Prêmios Beneficente 2025, no dia 17 de agosto, a partir das 10 horas da manhã, no Clube dos 40, em Aperibé. Você tem a chance de ganhar prêmios incríveis: R$3.000, R$5.000 e R$10.000. A cartela custa apenas R$150 e dá direito ao almoço com churrasco, refrigerante, água e você ainda pode levar um acompanhante. E tem mais! Sua cartela também concorre ao sorteio de brindes. Evento realizado pela Loja Maçônica Fraternidade Aperibense. Participe, não perca! Compre logo a sua cartela no Bar do Pintinho, Bar do Giló e Padaria São Sebastião, em Aperibé. Proibido a entrada de menores de 18 anos. Escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica Dr. Marcelo Figueira do Espírito Santo, Rua Sidônio Bairral, número 9, segundo andar, em cima da Drogaria Miller, Centro de Aperibé. Telefone 998-59-0246, 998-59-0246. Eu disse Escritório de Advocacia e Consultoria Jurídica Dr. Marcelo Figueira do Espírito Santo. Atenção! Você que deseja emagrecimento, queimar calorias intensamente, melhorar o condicionamento físico, fortalecimento muscular e postural, então venha para o BA Functional Training. Saúde e movimento, o treinamento que leva você ao seu objetivo. Telefones 3864-0123 ou 999-09-8704. Direção BA. Germar, procurando sempre atender os anseios de seus clientes. Tem tudo para sua construção, desde a fundação à conclusão. Ferragens, material elétrico, hidráulico, material bruto e miudezas em geral. Madeiras para telhado, telhas e esquadrias. Germar, uma família colaborando com a realização de sua obra. Telefone 3864-1185, Centro de Aperibé. Loja e confecção Keila Atelier. Moda evangélica em geral. Vou te levantar e vou mostrar que sou na tua vida. Vestidos, blusas, saias. Temos sapato e camisa social. Trabalhamos também com uniforme personalizado em geral e roupas de festa sobre medidas. Venha conferir a grande novidade. Estamos trabalhando com aluguel de ternos. Loja e confecção Keila Atelier, Rua Ézio Soares Telhado, número 59, próximo à oficina do Leno, em Aperibé. Telefone WhatsApp 22 98807 9596. Loja e confecção Keila Atelier, sempre na moda com você. Chegou Vida e Sabor, sua nova loja de produtos naturais, feita para quem busca mais saúde, equilíbrio e sabor no dia a dia. Aqui você encontra alimentos saudáveis, opções orgânicas, chás, temperos e muito mais. Além da qualidade, ingredientes naturais e bem-estar em cada escolha. Chegamos para transformar sua rotina com alimentos saudáveis, saborosos e cheios de benefícios. Cada produto é escolhido querido com carinho para quem valoriza bem-estar, qualidade e um estilo de vida equilibrado. Venha nos visitar e descubra um novo jeito de se alimentar com mais saúde e prazer. Estamos localizados na Rua Matias Ferreira da Silva, 118, em Aperibé, próximo aos Correios. Lanche do Ceará, localizado no Trevo do Meio, em Aperibé, com caldo de cana, copo e litro. Pastéis fritos na hora. Lanche do Ceará, Zap 974054820. O melhor lanche caldo de cana da região. Faça uma visita e confira. Clube dos 40, desfrute deste patrimônio que é seu, a cada dia investindo para melhor receber seus sócios. Nova portaria, novas áreas de lazer para você e toda a sua família. Campos de futebol society, o restaurante, bar e choperia Clube dos 40, sob a direção de Luan e Patrícia, está oferecendo melhor atendimento com almoço, jantar, petiscos, chope gelado, entregas de quentinhas e refeições em domicílio. WhatsApp 998-99-0392. Clube dos 40, aguardando você e sua família para viver momentos especiais e saborear o melhor em serviços de bar e restaurante com Luan e Patrícia. A rádio do seu coração, Educativa FM. A rádio do seu coração com você, meio-dia 31. Boa tarde, olha. A gente por aqui no apoio da Casa da Água Distribuidora, Água Mineral Soledade, vendendo água mineral Raposo, água com gás, entrega rápida, Zap 981252247, Plano SAF, Saúde Assistencial Familiar, SAF todo mundo tem, BA Funcional Training, Saúde e Movimento, Loja de Moto Pedro Pérez, promoção em pneus, carburador, kit tração, bateria, amortecedor, menor preço, atendimento diferenciado, vá lá e confira, Loja de Moto Pedro Pérez, telefone Zap 997475073. Lanche do Ceará no Trevo do Meio, em Aperibé. Vai lá, dê uma passadinha no Lanche do Ceará para você aproveitar, saborear aquele lanche maravilhoso, pastel e caldo de cana preparados com muito carinho para você. Alexandre Bastos, mais fiel que eu. O pior é você encontrar o mais feio do que o atual. O fim do nosso relacionamento teve maturidade. A gente até se cumprimenta e troca umas ideias lá no antes. Eu já não pensava em voltar pra sua vida, mas quando eu vi seu carrossel no Insta, fui arrastando pro lado e foi de arrastar a minha autoestima. Todo mundo. Pra ficar bonito. Terminar não doeu, te topar, te perder não doeu. O foda foi vencer com mais feio que eu. O foda foi vencer com mais feio. Terminar não doeu, te topar não doeu, te perder não doeu. O foda foi vencer com mais feio que eu. O foda foi vencer com do bar. Alô, meu amigo João Batista. Amanhã também, tá? Olha o Campari, ó. Yeah. Educativa FM. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa